amor envolve toda a minha vida. Ele me dá forças pra continuar. Este sentimento traz felicidade a você. O amor de Deus vai mudar o seu viver. A maior declaração foi feita quando Jesus foi pregado em uma cruz. Deu a sua própria vida, se entregando ali por mim. O amor de Deus é que me faz feliz. O amor de Jesus Cristo vai mudar o seu viver. Quando o amor de Deus atua, faz o inferno estremecer. O pecado amor, sentimento assim transforma o pecador. Amar não com palavras, fingida, falsa, traiçoeiras. Amar é um dos mandamentos que Jesus deixou. Alcançar você através do amor.